terça e quarta na feira. Agora é Bahamas e Bahamas Mix. Batata lavada, R$3,99. Banana prata, quilo, R$3,99. Maçangala, quilo, R$5,99. Uva Vitória, embalagem de 500 gramas, R$5,99. Café União, 500 gramas, R$12,98. Filezinho Sassami Seara, 1 quilo, R$13,29. Suco integral de uva Garibaldi, 1,5 litro, R$12,90. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix. Atenção, produtores rurais da região. A Prefeitura Municipal de São João del Rei está convocando os agricultores da agricultura familiar para fornecimento de hortifruti granjeiros para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Prefeitura Municipal torna pública a abertura do processo administrativo número 086/2023, chamada pública número 003/2023. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Abertura no dia 4 de maio, às 9 horas, na sede da Prefeitura, Rua Ministro Gabriel Passos, 199, Centro. Informações: 3379-2912. Você está sintonizado na ZYL 285, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da Clínica Dentista de Todos. Atendimento adulto e infantil, dentaduras, rote flexível, aparelho ortodôntico, canal, implante e prótese sobre implante. Ligue e agende uma consulta. 3372-8469 ou 99994-8393. Dentista de Todos. Sebastião 733, no centro, em frente ao Tchatchá. Dentista responsável, doutora Roberta Andrade. CRO 4439 e PAO M6-109. Aceitamos Cisprocard. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se um amigo fala, eu boto fé. Oi, vê se passa lá em casa um café. Que a água já tá fervendo. Quer? É Café Soberano. É Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. Você está sintonizado na ZYL 285, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte. À venda nas farmácias Santa Terezinha e compre bem. Super Bergão. Andando pela rua encontrei o Bergão e vi que todo dia tinha promoção. Leite fermentado Trevinho, 480 gramas, R$5,68. Farofa de mandioca Yoki tradicional, 400 gramas, R$7,58. Macarrão Vilma, ovos, espaguetes ou cortados, 500 gramas, R$3,99. Bebida lacta fermentada Pulse, 540 gramas, R$3,68. Maionese Helmas tradicional, 500 gramas, R$8,98. Super vegano. Você está sintonizado na ZYL 285, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Oh, vieram criticar, que Minas não tem mar.